Fecheiro 21, capítulo 72. Quando estava em casa, Nino punha em ação um ritual irónico, juntamente com Dedê e Elsa. Levavam-me para a salinha, onde tinha a minha secretária, ordenavam-me taxativamente que me pusesse a trabalhar e fechavam a porta ao sair, gritando em coro que não me atrevesse a abri-la. Geralmente, se tinha tempo, mostrava-se muito disponível para as meninas. Fazia-o com Dedê, que considerava de grande inteligência, mas muito rígida, e com Elsa, que o divertia com a sua docilidade, atrás da qual se escondiam malícia e manha. Mas aquilo que eu desejara que acontecesse nunca aconteceu. Não se ligou à pequena Ima. Brincava com ela, é certo, e às vezes parecia divertir-se de verdade. Por exemplo, juntamente com Dedê e Elsa, ladrava em volta dela para levá-la a pronunciar a palavra cão. Ouvia-os uivar pela casa, enquanto tentava em vão escrever uns apontamentos. E se Ima, por puro acaso, soltava do fundo da garganta um som indistinto, parecido com cã, Nino berrava em uníssono com as meninas. Disse, boa, boa, cã! Mas nada mais. Na verdade, usava a pequenina como se fosse uma boneca para entreter Dedê e Elsa. Das vezes, cada vez mais raras, em que passava um domingo connosco, e se o tempo estava bom, ia com elas e com Ima à Floridiana, estimulando-as a empurrarem o carrinho da irmã pelas alamedas da vila. Quando voltavam para casa, vinham os quatro satisfeitos. Mas bastavam-me algumas palavras para concluir que Nino abandonara Dedê e Elsa à tarefa de fazerem de conta que eram mães de Ima e se pusera a conversar com as mães verdadeiras do vó Mero, que levavam os filhos a apanhar ar e sol. Com o tempo, habituara-me cada vez mais à sua irrefletida propensão para a sedução. Eu considerava uma espécie de tique. Habituara-me principalmente ao modo como ele agradava imediatamente às mulheres. Mas, a certa altura, qualquer coisa se deteriorou também nesse campo. Começou a saltar-me à vista que o número das suas amigas era impressionante e que todas pareciam iluminar-se na sua presença. Conhecia bem aquela luz. Não me admirava. Estar perto dele dava-te a impressão de seres visível, em primeiro lugar, para ti própria, e sentias-te contente. Era natural, portanto, que todas aquelas raparigas, mas também senhoras maduras, se lhe afeiçoassem. E se é verdade que eu não excluía o desejo sexual, não o considerava uma razão necessária. Encontrava-me perplexa à beira da frase pronunciada algum tempo antes por Lila. Na minha opinião, também não é teu amigo. E procurava substituí-la o mais raramente possível pela pergunta: estas mulheres são suas amantes? Por isso, o que me perturbou não foi a hipótese de ele me trair, mas sim outra coisa. Convenci-me de que Nino estimulava naquelas pessoas uma espécie de impulso maternal para fazerem dentro do possível aquilo que lhe podia ser útil. Pouco depois do nascimento de Ima, as coisas começaram a correr-lhe cada vez melhor. Quando aparecia, contava-me com orgulho os seus sucessos. E eu depressa comecei a reparar que, tal como a sua carreira no passado levara um empurrão graças à família da mulher, da mesma forma, por trás de cada novo cargo que lhe era atribuído, existia a mediação de uma mulher. Uma conseguira-lhe uma pequena rubrica quinzenal no Matino. Uma sugerira o nome dele para o discurso de abertura de um seminário importante em Ferrara. Uma incluíra-o no quadro diretivo de uma revista de Turim. Outra, originária de Filadélfia e casada com um oficial da NATO, estacionado em Nápoles, indicara recentemente o seu nome para que fizesse parte dos consultores de uma fundação americana. A lista dos favores não parava de aumentar. Eu própria, aliás, não o ajudara a publicar um livro numa editora importante? Não estava a tentar que lhe publicassem outro? E pensando bem, na origem do seu prestígio de estudante liceal, não estivera a professora Galiani? Comecei a estudá-lo enquanto ele se empenhava naquela intensa atividade de sedução. Convidava, muitas vezes, senhoras jovens e menos jovens para jantarem em minha casa, sozinhas, ou com os respectivos maridos ou companheiros. Nessas ocasiões, observava com uma certa ansiedade como ele lhes sabia dar espaço. Ignorava quase por completo os convidados do sexo masculino. Punha as mulheres no centro das atenções. Por vezes fazia sobressair uma em particular. Ao longo de noites e mais noites, assistia a conversas que, embora ocorressem na presença de outras pessoas, ele sabia conduzir como se encontrasse a sós com a única senhora que naquele momento parecia interessar-lhe. Não dizia nada de insinuante, de comprometedor. Fazia apenas perguntas. E o que aconteceu depois? Saí de casa. Saí de Lecce aos 18 anos e Nápoles não foi uma cidade fácil. E onde vivias? Num apartamento quase a cair nos Tribunali, com outras duas raparigas. Não havia um canto tranquilo onde pudesse estudar. E os homens? Mas quais homens? Alguém deve ter havido. Houve um. E para minha desgraça está aqui presente. Casei-me com ele. Embora a senhora tivesse trazido o marido à baila, como se quisesse incluí-lo na conversa, ele ignorava-o e continuava a falar com a sua voz quente. Nino tinha uma curiosidade pelo mundo feminino que era genuína. Mas isso já eu sabia muito bem, não se parecia nada com os homens, que naquele tempo mostravam que tinham cedido pelo menos um pouco dos seus privilégios. Pensava não só em professores, arquitetos, artistas que frequentavam a nossa casa e ostentavam uma espécie de efeminação dos comportamentos, dos sentimentos, das opiniões, mas também no marido de Carmen, Roberto, que era extremamente prestável, e em Enzo, que sem hesitar sacrificaria todo o seu tempo às necessidades de Lila. Nino entusiasmava sinceramente com a maneira como as mulheres se procuravam a si próprias. Não havia um jantar em que não repetisse que pensar juntamente com elas era hoje a única via para um verdadeiro pensar. Mas agarrava-se bem aos seus espaços e às suas numerosas atividades. Punha sempre em primeiro lugar ele e só ele, e não cedia um segundo de seu tempo. Numa ocasião procurei desmenti-lo em frente de todos, com ironia afetuosa. Não me acreditei nele. No princípio ajudava-me a levantar a mesa, lavava a louça. Agora já nem apanha as meias do chão. Isso não é verdade, insurgiu-se ele. É assim mesmo. Quer libertar as mulheres dos outros, mas a dele não. Bom, a tua libertação não deve, por força, significar a perda da minha liberdade. Mesmo em frases deste género, pronunciadas por brincadeira, depressa reconheci com desagrado ecos dos conflitos com Pietro. Porque me tinha irritado tanto com o meu ex-marido e com Nino fechava os olhos. Pensava, talvez qualquer relação com homens tenha obrigatoriamente de reproduzir as mesmas contradições e, em certos ambientes, também as mesmas respostas de satisfação. Mas depois dizia para mim: não devo exagerar. Sempre há alguma diferença. Com Nino corre melhor, sem dúvida. Mas seria mesmo assim? Cada vez tive menos a certeza. Lembrei-me de que, quando ficara em nossa casa em Florença, me apoiara contra Pietro. Recordei com prazer como ele me encorajara a escrever. Mas agora? Agora que era urgente eu recomeçar a trabalhar a sério, já não me parecia capaz de me instilar a confiança de outrora. As coisas tinham-se alterado com os anos. Nino tinha sempre as suas urgências e, mesmo que quisesse, não podia dedicar-se a mim. para me aplacar, apressara-se a arranjar-me através da mãe uma tal Silvana, mulher corpulenta, à volta dos 50, 3 filhos, sempre com ar alegre, muito ativa e eficiente com as 3 meninas. Generosamente omitira quanto lhe pagava. E passada uma semana perguntou-me: tudo em ordem? Resulta? Mas era evidente que considerava essa despesa como uma autorização para não se preocupar comigo. É certo que estava atento. Informava-se pontualmente. Estás a escrever? Mas apenas isso. A centralidade que o meu trabalho de escrita tivera no início da nossa relação desaparecera. E não era só isso. Eu própria, com um certo embaraço, já não lhe reconhecia a autoridade de outrora. Isto é, descobri que a parte de mim que admitia que pouco ou nada podia contar com Nino, acabava também por já não ver, em volta de cada palavra sua, a auréola flamejante que desde miúda me parecera ver. Dava-lhe a ler um apontamento ainda sem forma e ele exclamava: perfeito. Contava-lhe em síntese um enredo e personagens que andava a esboçar e ele: belo, muito inteligente. Mas não me convencia, não acreditava nele. Exprimia opiniões entusiásticas sobre o trabalho de demasiadas mulheres. A sua frase recorrente, depois de um serão com outros casais, era quase sempre: que homem enfadonho. Ela é melhor do que ele, sem dúvida. Todas as suas amigas, precisamente na sua qualidade de amigas, eram sempre consideradas extraordinárias. E o seu juízo acerca das mulheres em geral era, em regra, condescendente. Nino até era capaz de justificar a estupidez sádica das empregadas dos Correios, a tacanhez inculta das professoras de DD e de Elsa. Resumindo, eu já não me sentia única. Era um formulário que servia para todas. Mas se para ele eu não era única, que ajuda podia dar-me o seu juízo? Como podia tirar daí a energia para trabalhar bem? Uma noite, exasperada com os elogios que fizera na minha presença a uma sua amiga, bióloga, perguntei-lhe: será possível que não exista uma mulher estúpida? Eu não disse isso. Disse que vocês, regra geral, são melhores do que nós. Eu sou melhor do que tu? Evidentemente que sim. E sei isso há muito tempo. Está bem, acredito. Mas ao menos uma vez na vida encontraste uma estúpida? Sim. Diz-me o nome. Já sabia o que ele me ia responder. No entanto, insisti, à espera que dissesse Eleonora. Aguardei. Pois sério, não posso. Diz-me, se eu disser tu zangas-te, não me zango. Alina. Capítulo 73. Se no passado eu acreditara um pouco naquela sua hostilidade recorrente para com Lila, agora cada vez isso me convencia menos. Até porque surgia em momentos não pouco frequentes em que, como aconteceram umas noites antes, mostrava um sentimento completamente diferente. Estava a tentar terminar um ensaio sobre o trabalho e a automatização na Fiat, mas via-o em dificuldades. O que é concretamente um microcomputador? O que é um chip? Na prática, como é que essas coisas funcionam? Eu dissera-lhe: fala com o Enzo Scano, ele é competente. Ele perguntara-me distraidamente: quem é o Enzo Scano? O homem da Lina, respondera eu. E ele dissera com um meio sorriso: então prefiro falar com a Lina, de certeza que sabe mais a esse respeito. E como se tivesse recuperado a memória, acrescentara com uma ponta de rancor: o Scano não era o filho da vendedora de frutas e legumes? Aquele tom ficou-me gravado. Enzo era o fundador de uma pequena empresa inovadora. Uma coisa milagrosa, se pensássemos que a sede se situava no bairro velho. Nino devia ter manifestado, justamente como estudioso, interesse e admiração por ele. Mas em vez disso, reportaram-o graças àquele imperfeito era ao tempo da escola primária, ao tempo em que ele ajudava a mãe na loja ou andava com o pai na carroça e não tinha tempo para estudar e não brilhava. Retirara com enfado todo o mérito a Enzo, atribuíram-o todo a Lila. Foi assim que compreendi que se o obrigasse a fazer um exame interior, se chegaria à conclusão de que o exemplo máximo de inteligência feminina e talvez o seu próprio culto dessa inteligência e até certos discursos em que punha acima de todos os desperdícios, o desperdício da inteligência feminina, tinha algo a ver com Lila. E que se a nossa estação de amor já estava a toldar-se, a estação de Ischia, para ele, seria para sempre radiosa. O homem pelo qual deixei Pietro, pensei, é aquilo que é, porque o encontro com Lila assim o remodelou. Capítulo 74. Aquela ideia veio-me à cabeça numa manhã gelada de outono, quando ia levar Dedé e Elsa à escola. E a guiar distraída, a ideia ganhou raízes. Distingui o amor pelo rapazinho do bairro, pelo estudante do liceu. Um sentimento meu, que tinha por objeto um fantasma meu, concebido antes de Ischia, da paixão que me assolara pelo jovem da livraria em Milão, pela pessoa que aparecera em minha casa em Florença. Sempre estabelecera uma ligação entre esses dois polos emotivos. Mas naquela manhã pareceu-me que essa ligação não existia, que a continuidade era um truque da razão. No meio, pensei, houve a fratura do amor por Lila, essa fratura que devia ter apagado Nino para sempre da minha vida, e a qual, pelo contrário, não tive em conta. Portanto, a quem é que eu me ligara e que amava ainda hoje? Normalmente era Silvana que levava as meninas à escola. Eu, enquanto Nino ainda dormia, tratava de Ima. Mas daquela vez organizara as coisas de maneira a estar toda a manhã fora. Queria ver se encontrava na Biblioteca Nacional um velho livro de Roberto Bracco, intitulado Nel Mondo della Donna. Mas, entretanto, avançava lentamente no trânsito matinal, com aquele pensamento na cabeça. Conduzia, respondia às perguntas das meninas, voltava a um Nino composto de duas secções, uma que me pertencia, outra que me era estranha. Quando, depois de 1000 recomendações, deixei Dedé e Elsa em frente das respectivas escolas, o pensamento tornara-se uma imagem. E como naquele tempo acontecia muitas vezes, passara a ser o núcleo de um possível conto. Podia ser, disse para mim, enquanto descia para a marginal, um romance em que uma mulher casa com o homem por quem está apaixonada desde a infância, mas na noite de núpcias percebe-se de que, enquanto uma parte do corpo dele lhe pertence, a outra é habitada fisicamente por uma sua amiga de infância. Depois, de repente, tudo foi varrido por uma espécie de campainha de alarme doméstico. Esquecera-me de comprar fraldas para Ima. Acontecia frequentemente o quotidiano irromper como uma bufetada, tornando irrelevante, se não ridícula, qualquer fantasia ambígua. Parei, irritada comigo própria. Andava tão atarefada que, embora apontasse minuciosamente num bloco as coisas que era urgente comprar, acabava por me esquecer da lista. Bufei, nunca mais consegui organizar-me como devia. Nino tinha um compromisso de trabalho importante, se calhar já saíra de casa, e de qualquer forma era inútil contar com ele. Não podia mandar Silvana à farmácia, teria de deixar a menina sozinha em casa. Por conseguinte, não havia fraldas. Ima não poderia ser mudada e sofria de assaduras havia alguns dias. Voltei à Via Tasso. Corri à farmácia, comprei as fraldas, cheguei a casa ofegante. Ainda no patamar tive a certeza de ouvir os gritos de Ima, mas afinal abri a porta com a chave e entrei num apartamento silencioso. Entrevi a menina na sala, sentada dentro do parque, sem fralda, a brincar com um boneco. Esgueirei-me sem deixar que ela me visse. Começaria a lamuriar para eu lhe pegar ao colo. E eu o que queria era entregar imediatamente o pacote a Silvana e tentar, mais uma vez, chegar à biblioteca. Como ouvi um leve rebuliço vindo da casa de banho grande, tínhamos uma mais pequena, geralmente usada por Nino, e uma grande, geralmente usada por mim e pelas meninas. Pensei que Silvana estivesse a arrumá-la. Fui até lá, a porta estava entreaberta. Empurrei-a. Vi primeiro, na janela iluminada do espelho comprido, a cabeça de Silvana inclinada para a frente. E reparei na marrafa ao meio, as duas partes negras do cabelo marcadas por muitos fios brancos. Depois vi os olhos fechados de Nino, a boca aberta. Depois, num ápice, a imagem refletida e os corpos reais integraram-se. Nino vestia apenas a camisola interior. No resto, estava nu. Tinha as pernas compridas e magras, abertas, os pés descalços. Silvana, debruçada para a frente, com as duas mãos apoiadas no lavatório, tinha umas grandes cuecas caídas nos joelhos e a bata escura puxada para cima, até à cintura. Ele, enquanto se esfregava no sexo dela, segurando-lhe com o braço a barriga pesada, apertava-lhe um seio enorme que saía da bata e do sutiã e, entretanto, batia com o ventre chato contra as suas nádegas largas, muito brancas. Puxei a porta para mim com força, no mesmo instante em que Nino escancarava os olhos e Silvana levantava a cabeça de chofre, deitando-me um olhar aterrorizado. Fui a correr tirar Ima do parque e, enquanto Nino gritava: "Helena, espera!", eu já estava fora de casa. Nem sequer chamei o elevador, corria pelas escadas com a menina ao colo. Capítulo 75. Refugiei-me no carro, liguei o motor e, com Ima sentada nos joelhos, arranquei. A menina parecia feliz, queria tocar a buzina como Elsa lhe ensinara. Dizia as suas palavrinhas incompreensíveis, alternando-as com gritos de alegria devido à minha proximidade. Guiei sem objetivo. Queria apenas afastar-me da casa o mais possível. Por fim encontrei-me ao pé de Santo Elmo. Encostei, desliguei o motor e descobri que não tinha lágrimas. Não estava a sofrer, estava apenas gelada de horror. Não podia crer. Seria possível que aquele Nino que eu surpreendera, enquanto batia com o seu sexo teso dentro do sexo de uma mulher madura, uma mulher que me arrumava a casa, me fazia as compras, cozinhava, tratava das minhas filhas, uma mulher marcada pelo cansaço da sobrevivência, corpulenta, desfigurada em todos os aspectos, distante das senhoras cultíssimas e elegantes que me levava à casa para jantar, fosse o rapaz da minha adolescência? Durante todo o tempo em que conduzir às cegas, talvez sem sentir sequer o peso de Ima, seminua, que dava pancadas vãs na buzina e chamava por mim muito alegre, não fora capaz de lhe dar uma identidade firme. Sentira-me como se, ao entrar em casa, tivesse encontrado de repente, a descoberto, na minha casa de banho, uma criatura estranha que geralmente se mantinha escondida dentro dos despojos do pai da minha terceira filha. O estranho tinha traços de Nino, mas não era ele, era o outro. Aquele que nascera depois de Ischia? Mas qual? Aquele que engravidara Sílvia? O amante de Maria Rosa? O marido de Leonora, infiel, e todavia ligadíssimo a ela? O homem casado que me dissera a mim, mulher casada, que me amava e que me queria, custasse o que custasse? Ao longo de todo o percurso que me levara até ao Vomero, procurara agarrar-me ao Nino do bairro e do liceu, Ao nino das meiguices e do amor, para me livrar da repulsa. Só quando parei ao pé de Santelmo é que me voltou à lembrança a casa de banho e o momento em que ele abrir os olhos e me vira no espelho, parada à porta. Então tudo me pareceu mais claro. Não havia qualquer cisão entre aquele homem que viera depois de Lila e o rapaz por quem, antes de Lila, eu estivera enamorada desde a infância. Nino era um só. Comprovava a expressão que tinha no rosto quando estava dentro de Silvana. Era a expressão que eu vira em seu pai, Donato. Não quando me desvirginara nos Maronte, mas quando me tocara entre as pernas, por baixo do lençol, na cozinha de Nela. Nada de estranho, portanto, e muito de obsceno. Nino era aquilo que não quereria ter sido e que todavia sempre fora. Quando batia ritmicamente contra as nádegas de Silvana e, entretanto, com gentileza, se preocupava em dar-lhe prazer, não mentia. Da mesma maneira que não mentia quando me fazia uma desconsideração e se lamentava, se desculpava, me suplicava que lhe perdoasse e jurava amar-me. Ele é assim, disse para comigo. Mas isso não me consolou. Senti até que o horror, em vez de se desvanecer, encontrava um refúgio mais sólido nessa constatação. Depois, uma tepidez líquida espalhou-se até aos joelhos. Caí em mim. E, mas estava nua, fizera-me xixi em cima.